Três ex-presidentes da Câmara Municipal de Olaria, na Zona da Mata, foram condenados por improbidade administrativa pela Justiça. A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Lima Duarte propôs uma ação civil pública após ter tentado, por vários anos, que a Câmara Municipal realizasse um concurso para ocupar os cargos efetivos do órgão. Os réus foram multados em 10 salários mínimos e perderam os direitos políticos por 3 anos. Desde 2008, há leis que organizam a estrutura de cargos da Câmara. No entanto, cargos que deveriam ter sido providos por concurso foram ocupados por nomeação da presidência. O MPMG enviou recomendações e chegou a firmar um termo de ajustamento de conduta em 2013. Mesmo assim, a Câmara não realizou o concurso, o que levou o Ministério Público a processar judicialmente os responsáveis pelas irregularidades. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.